A fecheiro 30. Os crânios rapados daqueles rapazes pareciam cabeças de pássaros depenados. Alguns deles tinham cicatrizes que iam até ao próprio osso. Uma espécie de febre consumia-os a todos. Sentaram-se num círculo ordeiro para conversar com aquele velho enigmático. Vários deles começaram a catar-se. Mordiam os piolhos à maneira dos quirguizes, murmurando: tu papas-me e eu papo-te. O que, segundo consta, produz uma sensação agradável. Iam ser enviados ao Tribunal Regional por terem saqueado o armazém de alimentos de uma colónia penal de reabilitação pelo trabalho. Viajavam havia já 12 dias naquele vagão, tendo passado os 6 primeiros sem poder sair e sendo, entretanto, alimentados 9 vezes. Cagávamos por baixo da porta, tio, mas em Slavyanka apareceu um inspetor e os nossos delegados apresentaram-lhe as nossas reclamações em nome da higiene e da nova vida. Portanto, agora deixam-nos sair 2 vezes por dia. Não há o risco de fugirmos numa floresta como esta. Reparaste nela? O mesmo inspetor, um homem decente, ordenara que os alimentassem de imediato. Se não fosse ele, alguns de nós teriam morrido, é garantido. Ele devia ter passado pelo mesmo. Tinha todo o ar disso. Senão, as coisas não teriam sido assim. Ansiavam pela prisão, à qual estavam destinados, como se fosse a sua salvação. Mas teriam de esperar ainda cerca de uma semana, por causa dos comboios de munições, que era preciso deixar passar. Uma prisão modelo, aquecida, roupas, rádio, cinema, banho quinzenal. Assim rezava a lenda. Justificava a viagem. E os mais velhos, uma vez condenados, talvez tivessem a sorte de lá ficar. Um raio de luz entrou pela fenda da cobertura. Aquela luz poisou em ombros ossudos, refletiu-se em olhos humanos que se assemelhavam a olhos de gatos selvagens. Rijik distribuiu pão seco e dividiu 2 arengues em 17 pedaços. Podia ouvir as bocas a salivar. A alegria do banquete avivou o belo raio de luar. Está-se mesmo bem, exclamou aquele a quem chamavam o evangelista, porque tinha sido adotado temporariamente por camponeses batistas ou menonitas, antes de eles próprios terem sido deportados. Ronronava com satisfação, estendido ao comprido no chão. A luz cinzenta apenas lhe aflorava ao topo da testa. Mais abaixo, Rijik via cintilar as suas pequenas pupilas sombrias. O evangelista contou uma boa história de transferências. Grisha, o bexigoso, rapazola de Tiumen, morrera sem mais nem menos, sem dizer uma palavra, enrolado no seu canto. Os seus companheiros só tinham dado por isso quando ele começara a cheirar mal, tendo decidido ficar calados durante o maior período de tempo possível para assim partilharem a sua ração. Ao quarto dia já não conseguiram aguentar. Mas haviam-se empanturrado, entretanto. Ah, pois, aquilo é que foi um banquete. Cote, o gato, o chulo, nariz empinado, boca com dentes de pequeno carnívoro, estudava Rijik benevolamente e quase adivinhou. Tio, és um engenheiro ou um inimigo do povo? E o que é que tu chamas um inimigo do povo? Respostas surgiram de um silêncio embaraçado. São aqueles que fazem descarrilar os comboios? Os agentes do Mikado? Aqueles que provocam incêndios subterrâneos no Donetsk? Os assassinos do Kirov? Eles envenenaram Maxim Gorky. Eu conheci um, presidente de um kolkhoz. Fazia morrer os cavalos, lançando-lhes um feitiço. Conhecia truques para provocar a seca. Eu também conheci um crápula. Dirigia a colónia penitenciária. Vendia as nossas rações no mercado. Eu também. Todos eles conheciam os miseráveis que eram responsáveis, inimigos do povo, ladrões, torturadores, os fomentadores da fome, os que espoliavam os prisioneiros. É justo que os fuzilem. Não basta que os fuzilem. Deviam primeiro furar-lhes os olhos, arrancar-lhes os testículos com um cordel, como fazem os coreanos. Eu punha-os a telegrafar. Um buraquinho aqui, estás a ver? Morlica, no meio da barriga, e apanhas os intestinos, e eles desenrolam-se como um carrinho de linha. Podes pendurá-los do teto, são metros e metros deles, nunca mais acabam. E depois diz-lhes que mandem um telegrama aos pais, o diabo que os grelhe. Animaram-se com aquelas ideias revigorantes de torturas e esqueceram-se de Rijik, aquele velho pálido de queixo quadrado, que os escutava com uma expressão endurecida. Pequenos irmãos, acabou ele por dizer, sou um velho guerrilheiro da Guerra Civil e digo-vos que vi correr muito sangue inocente. Um coro discordante respondeu-lhe na escuridão trespassada pelo luar. Sangue inocente? Tens razão. Eles tinham conhecido muitos patifes, mas ainda mais vítimas. E por vezes os patifes eram eles próprios vítimas. Como é que se havia de saber? Discutiram a questão noite adentro, até que o raio de luar se sumiu no céu inocente, mas essencialmente entre eles, porque Rijik poisou a cabeça na sua saca e adormeceu, e corpos ossudos enroscaram-se no seu. Tu és grande, estás vestido, guardas o calor. O sono da floresta lunar acabou por penetrar naquele velho e naqueles meninos grandes, com uma tranquilidade tão imensa que parecia curar todos os males. Rijik andava de prisão em prisão, tão cansado que já nem conseguia pensar. Sou uma pedra levada por uma torrente suja. Onde terminava a sua vontade? Onde começava a indiferença? Estava tão fraco que dava por si à beira das lágrimas, em certos momentos mais negros. Ser velho é isto. As forças vão-se, a inteligência torna-se intermitente, como a luz daquelas lanternas amarelas que os ferroviários passeiam ao longo dos carris em estações desconhecidas. As suas gengivas, duridas, denunciavam um começo de escorbuto. As articulações protestavam. Ele endireitava-se a custo depois de descansar e o seu corpo grande, emperrado pela anquilose. 10 minutos de marcha deixavam-no exausto. Fechado num barracão entre 50 larvas humanas, camponeses ditos colonos especiais e criminosos reincidentes, quase ficou contente quando lhe roubaram o gorro de pele e a saca. Nesta encontrava-se o relógio da beira do nada. Rijik saiu dali com as mãos nos bolsos e a cabeça descoberta, amargamente ereto. Talvez já não esperasse a oportunidade de cuspir uma última vez o seu desprezo na cara de certos subcarrascos anónimos que não mereciam esse esforço. Talvez tivesse até mesmo perdido esta cólera inútil. Polícias, carcereiros, investigadores, altos funcionários, todos eles a revistas de última hora, ignaros com o cérebro recheado de fórmulas impressas. O que é que eles sabiam? O que é que alguma vez tinham sabido sobre a Revolução? Entre ele e aquela laia já não restava uma linguagem comum. E tudo o que fora escrito desaparecia em ficheiros secretos, que só se haviam de abrir quando a terra, sacudida até às entranhas, se fendesse sob os palácios governamentais. Que falta faria ao último grito do último opositor esmagado debaixo daquela máquina como um coelho, debaixo de um tanque de guerra? Ele sonhava estupidamente com uma cama, com lençóis, uma almofada para a nuca. Aquelas coisas existiam. O que é que a nossa civilização inventou de melhor? O próprio socialismo não trará quaisquer melhoramentos a uma cama. Deitar-se, adormecer, nunca mais acordar. Os outros estão todos mortos. Todos. Todos. De quanto tempo precisará este país? até que o nosso novo proletariado comece a tomar consciência de si mesmo. Impossível forçar o seu amadurecimento. Não se apressa a germinação das sementes na terra. Por outro lado, pode-se matá-la. Mas não se pode, uma certeza tranquilizadora, matá-la em toda a parte. Nem matá-la sempre, nem matá-la por completo. Os piolhos atormentavam-no. Ele via-se nas portas das carruagens, semelhante a um velho vagabundo ainda com algum vigor. Um oficial subalterno e vários soldados com botas pesadas rodeavam-no agora num compartimento de terceira classe. Era uma felicidade ver gente. As pessoas mal reparavam nele. Vêem-se tantos prisioneiros. Aquele podia ser um grande criminoso, visto que tinha uma escolta tão importante. Mas não tinha ar disso. Seria um crente, um sacerdote, um perseguido? Uma camponesa que levava uma criança com ela pediu autorização ao oficial subalterno para oferecer leite e ovos ao prisioneiro, porque ele tinha um aspecto adoentado. Um gesto de caridade cristã, cidadão. É estritamente proibido, cidadã, disse o militar. Afaste-se, cidadã, ou dou ordens para que a expulsem deste comboio. Fico-lhe infinitamente agradecido, camarada, disse Rijik à camponesa, com uma voz grave e potente que fez voltar todas as cabeças no corredor. O oficial subalterno, que entretanto enrubescera, interveio. Cidadão, é rigorosamente proibido dirigir a palavra, seja a quem for. Quero lá saber, disse Rijik tranquilamente. Cale-se. Um dos soldados, deitado no beliche superior, atirou um cobertor para cima de Rijik. Seguiu-se um grande alvoroço. E quando Rijik se desembaraçou, viu que o corredor tinha sido evacuado. Três soldados bloqueavam a entrada do compartimento. Olhavam-no com fúria e terror. À sua frente, o oficial observava-lhe todos os movimentos, pronto para se atirar a ele e amordaçá-lo, amarrá-lo, matá-lo até, para que não proferisse nem mais uma palavra. Imbecil, disse-lhe Rijik na cara, sem ira, com uma vontade de rir que apenas a náusea excedia. Com os cotovelos tranquilamente apoiados no peitoril da janela, viu as terras fugirem diante de si. Cinzentas e estéreis, à primeira vista, já não o eram realmente, uma vez que rapidamente se discerniam nelas as primeiras investidas verdes do trigo. Até bem para lá do horizonte, aquelas planícies estavam semeadas com grãos de ouro vegetal, débeis, mas invencíveis. Com o aproximar da noite, surgiram ao longe chaminés sob nuvens de fumo negro. Uma grande fábrica acendia braseiros avermelhados. Era a região industrial do Ural. Rijik reconheceu-lhe o perfil das montanhas. Passei por aqui a cavalo em 1921. Era um deserto. Que orgulho! Que orgulho! A pequena prisão local era asseada, bem iluminada, com o interior pintado de verde água como um lazareto. Rijik tomou banho, recebeu roupa lavada, cigarros, uma refeição quente, sofrível. O seu corpo conhecia pequenas alegrias, só suas, independentes do espírito. Comer sopa quente e encontrar nela um sabor a cebola. Lavar-se, deitar-se comodamente num colchão de palha novo. Bem, murmurava a inteligência, cá estamos na Europa. Última etapa. Aguardava-o uma grande surpresa. A cela, mal iluminada, para onde o levaram, continha duas camas e numa delas alguém dormia. Com o barulho dos ferrolhos abertos e depois fechados, o adormecido despertou. Seja bem-vindo, disse ele amavelmente. Rijik sentou-se na outra cama. Os dois encarcerados fitaram-se na obscuridade com uma simpatia imediata. Político? Perguntou Rijik. Como você, caro camarada, respondeu o adormecido acordado. Sou capaz de adivinhar. Já adquiri um faro infalível nesta matéria. Solitária de Ferkonorosk, de Tobolsk, talvez de Suzdal ou de Yaroslav. Uma das quatro, tenho a certeza. Depois, o extremo norte. Não é verdade? Era um homem pequeno e barbudo, cujo rosto mirrado se assemelhava a uma maçã assada, mas iluminado por olhos bondosos de coruja. Os seus longos dedos de feiticeiro tamborilavam no cobertor. Rijik inclinou a cabeça em sinal de assentimento, hesitando um pouco em confiar nele. O diabo me leve! Como é que você consegue ainda estar vivo? Francamente, não faço ideia, respondeu Rijik, mas tenho a impressão de que já não será por muito mais tempo. O barbudo começou a cantarolar. A vida é tão breve como a cheia. Serve-me o vinho que consola. Na realidade, toda esta história desagradável não é tão breve quanto dizem. Permita que me apresente. Makarenko Boguslav Petrovich, professor de Química Agrícola na Universidade de Kharkov, membro do partido desde 1922, expulso em 1934, desvio ucraniano, o suicídio de Shripnik, etc. Rijik apresentou-se em seguida. Antigo membro do Comitê de Petrogrado, antigo membro substituto do CC, oposição de esquerda. Os cobertores do barbudo agitaram-se como asas e ele saltou para fora da cama em camisa de dormir, corpo seroso, pernas peludas. O seu rosto ridículo agitou-se com sorrisos e lágrimas. Gesticulou, abraçou Rijik, afastou-se, voltou atrás. Acabou por parar no meio da cela estreita, agitado como uma marioneta. Você? Fenomenal! A sua morte foi comentada no ano passado em todas as prisões. Falou-se no seu testamento político. Eu li-o. Nada mal. Ainda que... Você? Quem diria? Pois bem, felicito. Isto é formidável. Fiz uma greve da fome, com efeito, disse Rijik, e mudei de ideias no último instante, porque acreditei que o regime ia entrar em crise. Não era a minha intenção desertar. Naturalmente, magnífico, fenomenal. Com os olhos úmidos, Makarenko acendeu um cigarro, tragou o fumo, tossicou e os seus pés nus andaram de um lado para o outro no cimento. Só tive um encontro tão extraordinário como este na prisão de Kansk. Um velho trotskista, imagine, acabado de chegar de uma solitária secreta e que não sabia dos processos, nada das execuções. Que não duvidava de nada. É capaz de imaginar tal coisa? Pediu-me notícias de Zinoviev, de Kamenev, de Bukharin, de Stretsky. Eles escrevem? É-lhes permitido colaborar com a imprensa? A princípio, respondi-lhe que sim, não queria fazer-lhe tal desfeita. E o que é que eles escrevem? Fiz-me de tolo. Sabe como é? A teoria não é comigo. Acabei por lhe dizer... Prepare-se, estimado camarada. Não pense que estou louco. Eles estão todos mortos. Foram todos fuzilados, desde o primeiro até ao último. E confessaram. E o que é que eles poderiam ter confessado? Ele começou a chamar-me mentiroso, provocador. Chegou mesmo a atirar-se-me ao pescoço. Ah, meu Deus, que dia aquele! Poucos dias depois fuzilaram-no. Por ordem de um telegrama, do centro. Ainda me sinto aliviado por ele quando penso nisto. Mas você é fenomenal. Fenomenal, repetiu Rijik, encostado à parede, sentindo a cabeça subitamente pesada. Sentiu arrepios. Makarenko embrulhou-se no seu cobertor e os seus longos dedos brincavam com o ar. Este nosso encontro é inusitado. Uma negligência inacreditável dos serviços. Um sucesso fantástico, ordenado pelos astros. Os astros já não seguem o seu curso. Vivemos um apocalipse do socialismo, camarada Rijik. Porquê é que você está vivo? Porquê é que eu estou vivo? Diga-me. Hã? Magnífico. impressionante. Quem me dera viver um século para conseguir compreender. Eu compreendo, disse Rijik. As teses da esquerda, claro. Marxista, também eu. Mas fecho os olhos por um instante. Ouça a terra. Ouça os seus nervos. Pensa que estou a dizer disparates? Não. Rijik não tinha nenhuma dificuldade em decifrar os hieróglifos. Talvez fosse a única criatura no mundo a saber decifrá-los, o que lhe dava uma angustiante sensação de vertigem. Gravados com ferro em brasa na carne daquele país. Conhecia praticamente de cor os relatórios falsificados dos três grandes processos. Estava a par de todos os pormenores imagináveis dos processos menores de Kharkov, de Sverdlovsk, de Novosibirsk, de Tashkent, de Krasnoyarsk, ignorados pelo resto do mundo. Entre as centenas de milhares de linhas dos textos publicados, sobrecarregados com inúmeras mentiras, discernia outros hieróglifos, igualmente sangrentos, mas impiedosamente claros. E cada um daqueles hieróglifos era humano. Um nome, um rosto de gente com expressões comoventes, uma voz, uma história vivida que se estendia por mais de um quarto de século. Uma determinada resposta de Zinoviev no processo de agosto de 1936 estava ligada a uma frase proferida em 1932 no pátio de uma solitária, a um discurso pejado de subentendidos, aparentemente cobarde, mas tenaz na sua dedicação tortuosa e calculista, pronunciada no Comitê Central em 1926. E o raciocínio por trás daquela frase associava-se a uma determinada declaração do presidente da Internacional, em 1925, a um determinado comentário feito à mesa, em 1923, durante a primeira discussão sobre a democratização da ditadura. Mais além, o fio da meada remontava ao 12º Congresso, à discussão do papel dos sindicatos, no ano de 1920, às teorias sobre o comunismo de guerra debatidas pelo Comitê Central durante a Primeira Fome, às divergências nas vésperas e no rescaldo da insurreição, aos pequenos artigos que comentavam as teses de Rosa Luxemburgo, as objeções de Yuri Martov, a heresia de Bogdanov. Caso fosse dado à mais pequena noção de poesia, Rijik teria ficado embriagado com o espetáculo daquele poderoso cérebro coletivo. Um cérebro que reunira milhares de cérebros para executar o seu trabalho durante um quarto de século. Agora destruído no espaço de poucos anos pelo contragolpe da sua própria vitória. Agora talvez apenas se refletindo no seu próprio espírito como num espelho de mil faces. Todos apagados, aqueles cérebros. Todos desfigurados, aqueles rostos. Todos manchados de sangue. As próprias ideias viam-se levadas numa dança macabra e convulsiva. Os textos significavam, de repente, o exato oposto daquilo que afirmavam. Uma demência arrastava com ela os homens, os livros, a história que se acreditava já estar feita e que não era mais do que uma aberração grotesca. Um homem batia no peito e gritava: "Fui pago pelo Japão." E um outro lamentava-se: "Quis assassinar o chefe que adoro." Um outro ainda dizia: "Então o que é isto?" E encolhia os ombros com desprezo. Um gesto que abria de uma assentada um cento de janelas sobre o mundo asfixiado. Rijik poderia ter elaborado um relatório pormenorizado, anedótico, biográfico, bibliográfico, ideológico, com documentos e fotografias anexadas sobre 500 fuzilados, 300 desaparecidos. O que poderia o Makarenko acrescentar àquela visão perfeita? Enquanto lhe restara a mais pequena esperança de sobreviver com utilidade, Rijik prosseguira a sua investigação. Já por uma questão de hábito, fez várias perguntas. O que é que se passou nas prisões? Quem é que encontrou? Conte-me, camarada Makarenko. As festividades do 7 de novembro e do 1 de maio extinguiram-se gradualmente no decurso destes anos negros. Uma certeza moral iluminava as prisões, como um reflexo de salvas ao alvorecer. Tu estás a par dos suicídios, das greves da fome, das cobardias finais, inúteis, que também elas foram suicídios. Homens abriam as veias com pregos, comiam os vidros partidos das garrafas, atiravam-se ao pescoço dos guardas para serem abatidos. Tu sabes, tu sabes. O costume de chamar os mortos nos pátios das solitárias. Na véspera dos grandes aniversários, formava-se um círculo de camaradas durante a hora do exercício. Uma voz enrouquecida pelo desespero e pelo desafio chamava os nomes, primeiro os mais importantes, os restantes por ordem alfabética. E havia nomes para cada letra do alfabeto. E cada um dos presentes respondia por sua vez: morreu pela revolução. Depois começávamos a cantar o hino aos mortos, gloriosamente caídos na luta sagrada. Mas era raro conseguirmos acabar, porque os guardas, alertados, apareciam como cães furiosos. Fazíamos uma corrente com os braços dados para os receber e, durante o embate, ligados uns aos outros sob as pancadas e as imprecações, por vezes sob a água gelada das bombas de incêndio, os camaradas continuavam a entoar: glória a eles, glória a eles. Já chega, disse Rijik. Posso adivinhar o que vem a seguir? Estas manifestações extinguiram-se num espaço de 18 meses, ainda que as prisões estivessem mais cheias do que nunca. Aqueles que mantinham a tradição das velhas lutas acabavam debaixo da terra, ou no Kamchatka, nunca sabíamos exatamente. Os poucos sobreviventes diluíam-se nas novas multidões. Chegaram a registar-se manifestações contrárias. Prisioneiros que gritavam: viva o partido, viva o nosso chefe, viva o pai da pátria. Não lhes servia de nada, eram igualmente brindados com água gelada. E agora as prisões estão caladas? Elas meditam, camarada Rijik. Rijik apresentou conclusões teóricas, sendo o mais importante não perder a cabeça, não permitir que a nossa objetividade marxista seja distorcida por este pesadelo. Evidentemente, disse Makarenko, num tom que talvez quisesse dizer o contrário. Primeiro, não obstante a sua regressão interna, o nosso Estado mantém-se como um fator de progresso no mundo, porque constitui um organismo económico superior aos velhos Estados capitalistas. Segundo, mantenho que, não obstante as piores aparências, não se justifica qualquer comparação entre o nosso Estado e os regimes fascistas. O terror não é suficiente para determinar a natureza de um regime. O que importa, essencialmente, são as relações de propriedade. A burocracia, dominada pela sua própria polícia política, é obrigada a manter o regime económico estabelecido pela Revolução de Outubro de 1917. Apenas pode contribuir para uma desigualdade que, contra a sua vontade, se torna um fator na educação das massas. Terceiro, o velho proletariado revolucionário termina connosco. Um novo proletariado de cepa camponesa ganha forma nas novas fábricas. Precisa de tempo para atingir um determinado nível de consciência e para vencer, graças à sua própria experiência, a educação totalitária que recebeu. Recear que a guerra interrompa o seu desenvolvimento e liberte confusas tendências contra-revolucionárias entre o campesinato? Estás de acordo, Makarenko? Deitado, Makarenko retorcia nervosamente a barba. Os seus olhos de ave noturna deixavam transparecer uma obscuridade fosforescente. Naturalmente, disse ele, no seu todo. Rijik, dou-te a minha palavra de honra. Nunca te hei de esquecer. Ouve, tens de tentar dormir algumas horas.